As faculdades também voltaram às aulas e, como é tradicional já no início do ano, para os calouros, são aplicados os trotes nesses calouros. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo concorda. Alguns desses trotes são feitos de forma bastante violenta, envolvem bebida, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Jairo Cardoso de Souza, o Jairo conselheiro e atual presidente do Conselho Tutelar 2 da região norte, porque alguns desses trotes envolvem menores. Estou certa? É isso mesmo, Jairo? Boa tarde. Boa tarde, Cristiane, e boa tarde aos seus ouvintes da Rádio CBN. Infelizmente, ainda acontecem muitos trotes, violentos, O trote, ele se deu início na Idade Média, devido à higienização dos alunos, eles habituavam essa prática da raspagem do cabelo, e algumas situações assim. No Brasil, o primeiro trote registrado pela imprensa, o trote violento com morte, foi em 1831, na Faculdade de Direito de Olinda. E aí nós tivemos várias situações do trote violento, Hoje, a maioria, a faixa etária de alguns adolescentes, a partir dos 17 anos, que ingressam nas universidades, E é muito comum a prática desse trote. O trote, ele infringe algumas legislações, referente à proteção da criança, do adolescente. Um exemplo do artigo 18 do Estatuto da Criança e Adolescente: nenhuma criança ou adolescente será exposta a tratamento desumano ou vexatório, ou exposta a constrangimento, Mas é comum o trote colocar aí, constranger as pessoas, o adolescente principalmente, amarrando, raspando a cabeça, pintando, Então, algumas situações que vão, comum também a lesão corporal, Também é crime tipificado no artigo 129 do Código Penal. Além de um dos principais que nós vamos fazer algumas abordagens por volta aqui dos centros universitários, a questão da obrigatoriedade da ingestão de bebida alcoólica, É que é o que mais preocupa, Jairo? É crime para criança e adolescente. E todos que for flagrado fazendo essa situação, obrigando, fornecendo, será enquadrado também no Código Penal, artigo 244, e vai ter a representação do Conselho Tutelar. É, o que mais preocupa realmente, Também. O que mais nos preocupa geralmente, Jairo? Corporal, em virtude do trote violento, também pode dirigir-se ao órgão policial, e está sendo feita aí, instaurada a denúncia, E o órgão policial vai investigar e punir aí os culpados, Justamente o que eu ia comentar com você, que o que mais preocupa, principalmente, além da obrigatoriedade, a ingestão de bebida alcoólica. Muitos desses trotes envolvem menores. Inclusive, a gente já tem até informações de que uma festa de uma universidade, na semana passada, foi suspensa, Vocês, inclusive, estiveram presentes e suspenderam essa festa por haver menores ingerindo bebida alcoólica. O menor, nós estamos aí em uma blitz em questão de ingestão de bebida, que é muito comum nessas festas, ter a liberdade da ingestão de bebida alcoólica, casual, drogas, é muito comum, Até uma questão na nossa fronteira, que nós estamos batendo firme, a questão também do narguilé, que é produto de tabaco que causam até a dependência, Além da obrigatoriedade da ingestão de bebida alcoólica, ela é crime, tipificada constrangimento ilegal do artigo 146 também, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, Aos quais podem ser cumulativas em dobro quando a execução do crime, No caso, reúna mais de 3 pessoas. E geralmente é em grupos, Que fazem, então, os pais também, que tiverem conhecimento, que os filhos foram passar por esse constrangimento ilegal, podem também se dirigir, ao órgão policial, podem também acionar o Conselho Tutelar para apoio, acompanhamento e orientações, Porque existem muitas formas, de nós fazermos um trote beneficente que não passa para o ato violento nem a gestão de bebida alcoólica, até para educar os futuros acadêmicos, a não entrarem aí uma porta, um caminho que nós sabemos, o álcool destrói a família, a sociedade, Então, se o adolescente precocemente ter contato com essa situação, nós podemos aí comprometer o futuro dele, né? É, e principalmente também outra coisa que a gente questiona bastante é com relação à obrigatoriedade. Né, Jário, eu acho que esse trote ele deveria ser ser escolha do calouro se ele quer ou não passar por essa situação. Muitas vezes situações constrangedoras. Hoje pela manhã nós conversávamos também aqui com o Guilherme Wojtkowski no CBN Foz Edição da Manhã, justamente sobre isso. São situações constrangedoras, às vezes muitos deles têm que andar amarrado, além de rapar o cabelo, ter que tomar banho de barro, andar acorrentados, né, com plaquinhas no pescoço. É uma coisa que constrange e que não acrescenta em nada no ingresso do calouro à universidade, não vai acrescentar em nada na vida acadêmica dele. Ao passo que se houvesse um trote solidário, né, que houvesse alguma ajuda aí, que fosse alguma coisa em prol da sociedade, seria muito melhor, porque todos saíram e ainda eles ainda poderiam chamar mais atenção. Com certeza, a injúria, né, ela pode ser reconhecida quando o calouro é humilhado com pinturas de seu rosto ou corpo, com a conduta de cavalgada, né, em que seu corpo pelo veterano, como se fosse um animal, né, também pelas amarras dos calouros, por andar de gatinhas, engatinhando em vias públicas, além de outras condutas ofensivas, né, que infringem o artigo 140 do Código Penal, né. Então eu acho, seria muito bacana aos organizadores aí do trote mobilizar, eu acredito que teria uma adesão maior, né, dos calouros. Vamos fazer aí campanhas, por exemplo, agora uma sugestão muito grande de volta às aulas, como o calouro recolher, granjear materiais escolares, alimentos para a gente dar em prol de uma creche, uma entidade beneficente, teriam muito mais êxito, né? Eu acho que uma adesão maior ainda por parte do calouro, né? O Jairo, qual é o papel da universidade nessa questão? Eles podem proibir, eles devem se manifestar, devem pôr limites? Como é que você vê isso? Deve. A universidade, ela deve conter no seu regimento interno, inclusive, né, alguns itens que regulamentam esse trote, né? Embora existem um projeto de lei no Congresso Nacional que tramita desde 2005, né, contra esse trote violento, mas cabe dentro do ambiente acadêmico, dentro da universidade, cabe às instituições de ensino regulamentar e organizar, inclusive auxiliar a força policial a impunir os culpados dentro do ambiente acadêmico, né? Mas, de qualquer maneira, Jairo, o Conselho Tutelar vai estar cumprindo o papel dele, que é fiscalizar, principalmente no sentido aos menores presentes nessas festas. Pela outra parte de vocês vão continuar fazendo, que é fiscalizar, né, e se for preciso, suspender essas festas e que sejam detectados menores presentes, principalmente com consumo de bebida alcoólica. Embora nós não temos aqui, infelizmente, um efetivo para nós estarmos lotados em cada ponto acadêmico, mas nós deixamos também o telefone de plantão do Conselho Tutelar, qualquer pai, qualquer cidadão. O artigo 70 diz que todo cidadão tem direito de agir, né? Um cidadão vendo ali que um adolescente está sendo colocado na situação de constrangimento, sendo obrigado a ingerir bebida alcoólica, pode estar acionado inclusive a polícia, né, ao órgão policial, e o Conselho Tutelar, através do telefone de plantão 9997-4114. Né, nós iremos aí acompanhar e punir, né, e representar os responsáveis, porque a nossa maior preocupação, nós olhamos aí, tivemos casos no Brasil de adolescentes que foram obrigados a ingerir bebidas alcoólicas, que acabaram entrando em coma alcoólico e levando ao óbito. Então não existe graça, não existe, é uma brincadeira que não traz nenhum tipo de alegria, né? Infelizmente, a questão do álcool. O álcool não combina em nenhuma situação, né? Ainda mais quando se trata de adolescente, né, que são pessoas em desenvolvimento e precisa aí muito mais do apoio, orientação dos adultos, e nós teríamos que fazer o papel contrário, né? Obrigar, não, realmente a legislação, infelizmente, não permite a compra por adolescentes. Aí o adulto vai e compra, e além de comprar está fornecendo ainda a obrigatoriedade. São vários crimes cometidos, né, no mesmo ato. Tá certo, então. Então fica a dica aí, né, para que os veteranos nas faculdades que tenham esse cuidado em promover essas festas de recepção para os calouros, que tenham cuidado, né, na ingestão de bebida alcoólica, principalmente com os menores. E vamos repetir então, né, Jairo, o telefone lá do Conselho Tutelar, o telefone de emergência, que é o 9997-4114. 4114, exatamente. Então, assim, essa questão ela é crime em qualquer idade, né? No Código Penal 129, o 146 e o 140. Nós, a nossa legalidade, a nossa atuação, né, também dará em apoio a qualquer situação, né? Porque nós, como cidadãos, independente da idade, nós vamos tentar ajudar, mas quando se trata da criança e do adolescente, nós temos que ter um cuidado ainda muito maior quanto ao adolescente, que ela estuda um semidesenvolvimento, né, e não tem aí totalmente uma capacidade para decidir, né, a questão do álcool. Então, os organizadores do trote que tomem aí uma consciência, né, dos riscos e dos perigos, e também que o Conselho Tutelar vai estar de olho, fiscalizando, e se abordado uma situação, os responsáveis serão responsabilizados aí. Tá certo, então fico alerta então para os veteranos aí de plantão na recepção aos calouros. Obrigada, Jairo, pela sua participação. Estou à disposição para qualquer orientação aí dos veteranos que querem organizar um trote bacana, sem nenhuma violação de direitos, sem nenhum constrangimento. Nós estamos dispostos aí para colaborar. Tá certo, então, Jairo, mais uma vez obrigada pela sua participação. Obrigado, Rádio CBN, um abraço. Tá, um abraço. Conversei então com o Jairo Cardoso de Souza, o Jairo que é conselheiro e atual presidente do Conselho Tutelar 2, falando a respeito desses trotes, dos trotes violentos que envolvem menores, trotes aí com festas de recepção aos calouros, né, que envolvem menores e bebida, consumo de bebida alcoólica.